Negão, vamos combinar assim. Tudo que eu responder para o senhor essa noite, ou tudo que eu falar, vai de acordo com o que eu aprendi. Tá Porque o certo. Exu também aprende, negão. O Exu não é detentor de toda a sabedoria. Sim, senhor. Hoje me sinto gratificado por ter sido adotado na falange de Tiriri. Mérito meu quando vivo também, negão. Porque tudo que o senhor faz hoje na terra, pode não colher hoje, negão. E dizem na terra que o que se planta, que se colhe, é mentira. Porque a vida acaba na matéria, mas no espírito permanece. Então, muita coisa que hoje o ser humano faz, ele pode não pagar na matéria. Mas no mundo espiritual, ele vai ter que arcar com as consequências. Por um mérito meu, negão, hoje eu fui adotado por uma falange de Tiriri. Você não mora onde eu moro, você não vê o que eu vi. Um homem na encruzilhada, ele é o Exu Tiriri. Você não mora onde eu moro. Alô? É o Jefferson Oh. para intermediar o diálogo de hoje. Ele que quer conversar com o senhor. Isso mesmo. O seu Exu tá me ouvindo bem? Exu é, nego, eu não sei como sai tua voz daí, mas escuta. Olha, eu estou muito feliz que o senhor tenha aceitado fazer esse diálogo, viu? Isso mesmo. Muito obrigado. O senhor poderia dizer para a gente em qual que é o nome do senhor? Pode me chamar de Exu Tiriri, negão. Exu Tiriri. Exu é. E aqui a gente ouve o nome Lonã, e daí a gente ouve Lanã. É, qual que é a diferença entre Tiriri e Tiriri Lonã? Negão, o Lonã geralmente é usado do lado do candomblé, onde ele senta o Exu Lonã, o homem que da porteira do candomblé, tronqueira. É nomenclatura, amigo. Entendi. Lonã e Lanã são qualidades de Tiriri. Entendi. E qual que é a qualidade que o Lanã tem que o Tiriri não tem? Negão, é um sobrenome, vamos dizer essa palavra. Isso é? Sim. É um sobrenome de Exu. Na linha de Lanã, eu, como Tiriri Lanã, venho na linha de Exu Bará. Exu aquele responsável pela abertura de caminho. Olha. Tá certo. E hoje aqui estamos com uma felicidade extra, porque é, o senhor é o primeiro guardião que conversamos, que é da mesma linha do meu Exu, do meu guardião. Então, muito obrigado. Exu esse que o senhor tem medo de receber, né, nego? Não tenho medo, é que eu não consigo, acho. Mas fale pra gente, o senhor já encontrou com ele aí no mundo espiritual? Negão, vou ser bem sincero pro senhor. Quando me determino um trabalho, enquanto eu não termino o que eu prometo, eu não me afasto dele. Salvo em ocasiões a qual precisam de mim urgentemente. O fato, não desmerecendo o meu compadre, para conhecer ele, eu não tinha como sair de um trabalho que eu estou para ir conhecer ele, bater um papo. Deixa eu ver. Sim. Vim hoje porque foi uma ocasião especial, a qual meu nego esperava tanto, a qual fui convidado. Sou um convidado da noite. Sim. Sim, senhor. Ah, então, muito bom. Mas não é difícil de encontrar, não, nego. Até mesmo porque esse homem não sai de perto do senhor. Não sai de perto? Deixa eu ver. É guardião, né, nego? É. É igual o senhor aí com o médium, né? Deixa eu ver. Mas assim, perto dele, negão, em espírito, pra fazer meu trabalho. Mas nunca fica desamparado. Tá. Até mesmo porque é responsável de segurar toda a demanda que venha, ou qualquer empecilho que venha contra o meu nego, contra o meu aparelho, é Dona Maria Padilha. Entendi. Ela cuida, eu abro os caminhos. Tá certo. Agora, essa explicação do senhor ajuda a gente a entender que não é porque é, o senhor é um Exu Tiriri que o senhor conhece todos os Exus Tiriri. Positivo, né? Deve ter bastante, né? Exu é. Assim como, vamos dizer, qual é o seu nome de terra, negão? Jefferson. O senhor conhece todos que têm o mesmo nome? Não, senhor. Mas cada um tem sua essência. E quanto a... A gente entende que na Umbanda isso daí é uma roupagem como se fosse um crachá e não é o nome verdadeiro de vocês, não é mesmo? Isso é, negão. É um título. Olha lá. Então, é... Quando vocês... Aqui, quando a gente vai numa empresa e todo mundo veste uma roupa, a roupa é igual. Isso é. Aí no mundo espiritual também, a roupa do Tiriri é igual para todos? Negão, vamos combinar assim. Tudo que eu responder para o senhor essa noite, ou tudo que eu falar, vai de acordo com o que eu aprendi. Tá. Porque certo. O Exu também aprende, negão. O Exu não é detentor de toda a sabedoria. Sim, senhor. Do lado a qual eu aprendi como trabalhar na linha de Exu, negão, o senhor está falando das roupas no sentido figurado? Ou como roupa material de vocês na Terra? Não, é a forma como que vocês se vestem aí, se plasmam no mundo espiritual. Negão, eu aprendi assim. Esses intervalinhos que eu fico sem falar, eu tô bebendo, negão. Ah, tá. Bom, fica à vontade. A gente reconhece um Exu. Não é por trapo, não é por roupa. Em si, pela linha que ele tá vindo. No caso, nós temos nossos gatos, isso é. Sim. E conforme a maneira a qual carregamos o nosso gato, ou conforme o mérito do Exu com o seu médium, vamos dizer assim, Maria Padilha hoje usa uma capa. Isso. A mim não foi dado esse direito ainda. Ah. Então, até nisso a gente vê e se reconhece. A gente reconhece um Exu, que é um Exu bandeiro, um chefe de banda de Exu, negão. Ou quando um Exu é um Exu novo de terra. Mas o maior dos Exu, vamos dar um exemplo que seja assim, mais graduado, ele tem sim, negão, a responsabilidade de ensinar desde o pagão até o coroado. Oh. Entendi. No nosso mundo espiritual, astral, como quer dizer, existe, vamos dizer, uma palavra na Terra, escola, a qual o mais inteligente ensina para o mais burro. Ou o mais evoluído ensina para o menos evoluído. Sim. Negão, eu falo palavras mais parecidas com a de vocês. Tá certo. Eu já vou adiantar que eu nasci quando vivo, cresci e morri nessa terra chamada Brasil. Oh. Eu não tenho muito mistério a língua de vocês. Palavras foram se aperfeiçoando. É. Linguajares. Mas as palavras que eu falo é da minha época. Claro que não vou falar como era falado antigamente. É. Até mesmo porque é um português mais complexo, mais rústico, né, nego? Isso. Então a gente vai se aperfeiçoando conforme a chegada nos corpos, conforme a chegada na matéria, conforme o espírito vai evoluindo, a matéria vai evoluindo junto, negão. O senhor vai acompanhando o progresso da humanidade, do mundo espiritual aí. Vamos acompanhando coisas que a gente gosta, coisas não gostamos, né, negão? Fala aí, uma coisa que o senhor gosta na humanidade e depois uma coisa que o senhor não gosta. Uma coisa só serve para os dois. Tá. Modernidade. Ah. Muito boa e muito má. Depende de quem usava. Tá certo. Hoje, através de uma modernidade da Terra, aqui estou eu, conversando com o senhor, aí onde o senhor está. Isso. Mas essa modernidade também hoje faz com que o ser humano caia em tentação, em cometer pecados e até crimes de guerra. Então é bom e é ruim. O senhor falou a palavra pecado, obviamente, para ajudar a gente a entender o que o senhor está falando. Mas é, o que, que o senhor definiria assim como um pecado? Não que a igreja considere pecado, mas que o Exu que o senhor representa considera. Negão, vamos dizer assim, se for, falou a palavra igreja. Não é a igreja que diz o que é pecado, e sim um grandão lá em cima que ensinou o que é pecado. Uhum. E se ele ensinou, eu sou obrigado a aprender e levar para frente o que é pecado. Através, negão, de modalidades como essa, a qual nós estamos usando hoje, é cometido pecado. Pessoas entram, não sei como que fazem, mas roubam o ouro de outros. E roubar é pecado. Entendi. Mas também tem pessoas como o senhor, que usa dessa modernidade para o crescimento, não só para os outros, mas para o senhor próprio, que cada dia é um aprendizado novo. Tá certo. E ainda no assunto da roupa, o senhor, se eu fosse um clarividente e eu fosse para ver o senhor hoje, o que, que eu veria? Se o senhor me visse na forma a qual eu era quando vivo, um homem negro, apenas com o olho claro. Uhum. Isso se deu por ser filho de uma escrava com um homem branco. Tá. A roupa, negão, a nossa roupa não existe mais. Nós botamos e nos mostramos como nós queremos. Tanto podemos nos mostrar bonitos, como também feios. Vai do coração de quem nos enxerga. Então não tem, por exemplo, quando alguém faz uma escultura do Tiriri, ele está fazendo um negócio meio que aleatório, então é. Não É, tá. como eu vou dizer para o senhor, negão, é um fruto, às vezes, de uma imaginação ou de união de palavras de Tiriri tem a mão torta, Tiriri tem a orelha pontuda, Tiriri tem o olho puxado. É. Aí vou modelando mais ou menos como seria o mais parecido. Hoje existe uma imagem feita em gesso que representa a entidade de Exu Tiriri, a qual é um homem com as mãos e os pés tortos. No meu caso, eu, Exu Tiriri, que aqui estou falando, comigo combina. Porque quando eu desencarnei da matéria, negão, eu morri com o meu corpo atrofiado. Os braços e pernas tortas. Então, naquilo ali combinou comigo. Entendi, mas no Mas nem caso toda imagem é. faz ligação com o Exu. Claro, claro. Hoje, pelo... Como é que eu vou dizer para o senhor assim a palavra certa? Por uma ideia do ser humano, por uma imaginação, às vezes, uma mistificação do ser humano, atribuem toda a pombagira como mulheres da vida, onde a maioria das imagens aparecem com corpo seminu, quanto na verdade nem todas foram mulheres da vida. Então é muito mais do imaginário do ser humano. Entendi. E cada caso é um caso, né? Como o senhor disse, mesmo o caso do senhor, não é só porque que o senhor morreu assim que o senhor tem que ficar se apresentando assim também. Deixa eu ver. A minha chegada, amigo, eu geralmente chego nessa forma. Mas não porque eu quero mostrar que eu morri todo. É a maneira que eu acho mais fácil de pegar o meu aparelho. Porque no momento que eu entorto os braços e as pernas dele, é onde quando ele pegou o espírito de Tiriri, atrofia o corpo dele, onde ele não consegue mais se mover e eu posso dominar toda a matéria. No momento que eu chego na porteira, é onde eu levanto o corpo do nego e ali estou, Tiriri dançando, cantando. Entendi. E quando o senhor está incorporado nele, o senhor prefere usar chapéu? Eu uso, negão, porque assim, do lado que foi feito, o Exu para ganhar um chapéu tem que ter 7 anos de chegada na matéria. Porque um chapéu, negão, significa não um status, mas um sinal de respeito. Mas como também tem um outro lado, a qual os negros fazem aqui nessa terra, chamam de coroa na religião, a coroa pode ficar exposta. Tanto que em várias seitas religiosas, umas usam turbante, outras apenas um lenço. Eu, como Exu, prefiro usar um chapéu para cobrir a coroa do meu nego. Nossa, tá certo. E novamente, para ficar claro, não se segue que todo Tiriri vai incorporar ou gostar de chegar torto ou de usar chapéu. Isso é. Cada um tem seu jeito, cada um tem sua essência. E quem chega, chega por um motivo, não porque é um espírito zombeteiro ou atrasado. Negão, que é assim, existe também a diferença do eixo novo de terra. Quando eu digo novo de terra, é novo de chegada numa matéria. Quando esse novo de terra chega, ele desacostumou, como é um corpo humano. Às vezes, o corpo é pequeno, é grande. Então, até ele aprender a lidar novamente com os sentidos do corpo, as mãos, o tato, leva algum tempo, Sim. onde até na chegada do Exu, o Exu aprende a dançar, a segurar um copo, como segurar um charuto. Entendi. E só para eu entender, abrindo um parênteses aqui, como que o senhor consegue as informações que o senhor passa para mim sobre mim? Por exemplo, o senhor chegou e falou assim, você está com medo de deixar o seu tiriri chegar. Como é que o senhor teve acesso à informação, a essa informação? Só para a gente entender como é que funciona. Eu poderia hoje ser um mentiroso ou querer ganhar um status ou um mérito e dizer que eu sou Exu, que te veio na sua terra, que eu li seu coração. É mentira. Isso foi meu nego conversando com uma nega que é amiga do senhor em comum. E tocaram neste assunto. Entendi. Automaticamente, negão, tudo que o meu nego sabe, eu sei. E tudo que eu sei, ele sabe. Ainda bem, né? Isso é. Tá certo. Fico feliz então, porque é bom a gente ir aprendendo assim. Então tá. E essas informações que o senhor está passando pra gente, que vem do senhor mesmo, é tudo coisa que o senhor aprendeu durante a sua estada no mundo espiritual, né? Isso é. Tanto no espiritual, quanto na terra, né? Até incorporado, a gente aprendeu muita coisa. Olha lá. Até alguns minutos atrás, eu não sabia que deste lugar aqui ia sair a sua voz. E eu ia responder. Nem sabia como chegar para falar com o senhor. Nossa. Então eu aprendi. Oh, graças a Deus. Não precisou no espiritual, aprendi no material, num corpo humano. Sim. Por falar em aprender, até me veio uma questão que eu queria colocar para o senhor. O que que Exu tem a favor ou contra? Porque muitas vezes as pessoas falam assim, pergunte a eles. Exu gosta de ficar falando o nome de Deus, de Jesus, do Cordeiro? Ou isso atrapalha? Se se sentem bem, mal? Como é que funciona isso? Negão, por ser um Exu, por hoje, está, se eu fosse santo, não chegaria como Exu. Sim. Hoje eu degusto um bom vinho, fumo um belo charuto. E esse vício, aquele homem lá de cima, não aprova. Então, eu sei quem são eles, conheço o nome deles. Prefiro não falar por uma questão de respeito. Não me acho digno de falar o nome dele ainda. Nossa. Mas na questão respeito, negão. Claro, faz sentido. Nossa. Se bastante gente aprendesse com o senhor esse tipo de respeito com aquilo que é sagrado, né? Eles iam diariamente procurar se melhorar para amanhã estar na mesma sintonia. Isso mesmo. Que é o que o senhor faz. Um dos mais belos, um dos mais importantes mandamentos é não usar o nome dele em vão. E isso é o mundo que está fazendo muito. Sim. Eu prefiro não falar o nome do que falar em vão. Me cabe a mim apenas respeitar o nome dele. Tá certo. Então, no mundo, o senhor falou assim que o senhor gosta de um bom vinho. Então, às vezes as pessoas falam assim, olha, Exu só bebe vinho e só fuma charuto para defumar a pessoa e, como fala, expurgar o corpo do médium de muita energia negativa que às vezes recebe do consulente. Isso mesmo. Tem esse lado, sim. Tem esse lado. Sim. A fumaça sobra, ele leva. Sim. Mas também tem um outro lado, negão. O lado ao qual me foi dada esta missão. Quando o meu nego começou a trabalhar primeiramente com Dona Padilha, depois eu vim, a nossa ordem primeira foi, o senhor bebe, o senhor fuma, mas o teu aparelho não pode ficar com este vício. Como ele já fumava, até hoje ele fuma o tal do cigarro. Era uma coisa que era dele antes. Mas aqui, no barraco, os Exus que chegam em médium, ou aparelho, ou cavalo, vários nomes se dão para isso. Sim. A qual não tem vício, é ordem da casa. Bebe e fuma, para não deixar o vício no aparelho. Porque, negão, a bebida que não sirva para os teus olhos, vamos dizer assim, mas também não sirva para a tua vida. antes um Exu bebê, satisfazer os desejos da matéria, como Exu, do que a matéria se viciar, se tornar um alcoólatra. Hoje, o senhor não conhece o meu negro pessoalmente, mas tem o meu compadre aqui do meu lado que conhece. O meu negro não bebe nem, como é que diz aqui, negão? A tal da cerveja. Nem isso ele bebe. Até mesmo que se ele beber um golinho, ele fica bêbado. Antes, nós vimos o corpo beber do que o aparelho ser viciado. Claro. Então, o senhor falou uma ordem da casa que não pode ficar com esse vício. Isso é. E o senhor, então isso seria uma ordem da casa estabelecida pela dirigente, vamos dizer no caso Dona Padilha, ou é questão assim da própria Umbanda, um respeito para com os médiums? Como Dona Padilha, ela é obrigada, eu sou obrigado e somos subordinados da linha branca da Umbanda Sagrada, nós levamos aos aparelhos, que são os mais próximos de nós, legal, as leis sacras da Umbanda. Porque hoje, negão, se chegar um caboclo de Umbanda, um preto velho, com toda a humildade, pedir para um aparelho não beber, não fumar, infelizmente, negão, eles não respeitam mais que nem antigamente. É. Agora, se chegar um Exu e falar, se o senhor beber, que o Exu ameaça, negão, mas não ameaça de maldade, não. Ameaça para ajudar o ser humano. Se o beber, eu vou fazer o teu fígado estourar. Eles respeitam mais pelo medo. Onde não vão fazer. Fazer o seu filho o quê? O Exu às vezes ameaça, né? Entendi. Qualquer tipo de ameaça, né? Alguma se, coisa. Se o seu aparelho beber, ou se o senhor beber isso que eu bebo, o seu fígado vai se estourar e eu vou estourar ele. Ah, o fígado? Onde o nego, o aparelho, vai ficar com certo medo do Exu. Vai. O Exu ainda, negão, é um mito. É algo que assusta muita gente. Vão respeitar mais que se fosse um preto velho pedindo. Tá certo. Mas não é só porque dá medo, é porque vocês trabalham dentro da lei e às vezes é melhor um fígado meio ruim do que uma outra encarnação perdida. Isso é. Não é não? Isso é legal. Tá certo. Graças a Deus. Nós somos, negão, os mais próximos de vocês. Onde podemos ter um contato, um diálogo mais chegado ao ser humano encarnado hoje, onde podemos conversar de vários assuntos, e para nós é normal, porque se hoje chega uma matéria perante ao seu Ogum EG para reclamar da sua vida amorosa, o máximo que ele vai fazer é mandar o filho ter vergonha na cara e se auto-amar primeiro, ou mandar conversar com um de nós Exus. Porque hoje a Umbanda prega e ensina o ser humano. Ensinar uma palavra meio forte até, né, irmão? É. Que eu acho que é uma coisa que vem de berço, vamos dizer assim. Uhum. Mas tenta ensinar o ser humano a ter um certo caráter, a ter moral. A Umbanda é a moral do ser humano. O Exu é o trabalho, o Exu é o caminho aberto, o Exu é o compadre. Onde muitos estão às vezes sofrendo por algum motivo, não tem coragem de se abrir com outro ser humano, prefere se abrir com o Exu. Assuntos que nem sempre podem ser abertos com um preto velho ou com um caboclo. Tá, entendi. E no caso, então, o senhor fala que o Exu é o mais próximo, né? E o senhor acha que isso também facilita até na hora da incorporação? Na verdade, não, negão. Não. Porque independente do nosso grau de ser parecido com o ser humano, no sentido de estar mais atualizado, vamos dizer assim, o espírito é o espírito, negão. Só que o povo da Umbanda, os caboclos, os velhos, eles vêm com uma energia mais forte. Nós temos, sim, mais facilidade de chegar. Até mesmo que todo estúdio, o que ele mais almeja é ter um aparelho para trabalhar. Já o caboclo e o preto velho já tem a luz própria deles. Nós precisamos botar trabalho para ganhar essa luz. Então, mostrar trabalho para ganhar essa luz. Como é que é isso? O senhor, em termos de evolução, obviamente, quando o senhor foi para o mundo espiritual, o senhor não era Exu. Negão, se eu disser para o senhor, faz tanto tempo que eu desencarnei, negão, que muita coisa caiu do esquecimento na minha mente. Faz tempo. Deixa eu ver. Tá. Mas sim, negão. Os primeiros trabalhos que eu comecei a realmente demonstrar a minha força, o meu axé, foi abrindo caminho. Pessoas desempregadas, pessoas precisando de ouro. Eu nunca dei ouro de graça, negão. Eu dava trabalho. Pessoas muitas vezes buscando o seu trabalho, o seu ganha-pão, batendo a cara em várias portas, e as portas estavam se fechando. A minha missão que foi dada foi abrir essas portas. Hoje, se eu ajudar um encarnado na Terra, um desempregado, a arrumar um emprego, negão, é algo bom que eu fiz. É uma luz, é uma evolução para mim como Exu. Entendi. Então agora está claro então que a especialidade do Exu Tiriri é a abertura de caminhos. Lá não. Lá não. Deixa eu ver. Tá certo. E, por exemplo, tem Tiriri, que outro Tiriri, Tiriri da Calunga tem, não tem? Exu é. Esse aí cuida muito da... Como? Muito bom pra linha de cura. De cura. Infelizmente, negão, existem estudos, muitos de vocês humanos estudam Exus, estudam Pombogiras, mas poucos fazem o que o senhor faz. E é perguntar diretamente ao Exu. Eles pegam uma teoria e usam essa teoria na vida toda. Mas não fazem o que o senhor está fazendo, de ir lá e perguntar na cara do Exu. O porquê, negão, que todo Exu de alma, e isso ninguém fala, poucos falam. Acho que porque o Exu do cemitério, que é o pior Exu, que é o Exu mais demoníaco. Mas todo Exu de alma trabalha na linha de cura. Porque é nas almas que reina o Baluaê. Então, legal, todo Exu de alma é especialista em linha de cura. Como o Tiriri da Calunga ou o Tiriri das Almas, é um grande guardião para cura. Entendi. E as pessoas, então, interpretam tudo errado, né? É porque vai fazendo ideia das coisas e não procura confirmar. Deixa eu ver. Não buscam, não vão tentando a cada amanhecer aprender de novo. Hoje tem muitos, negão, que batem no peito, se dizendo grandes pais no santo, grandes caciques, mas ficam numa mesmice do passado. E não sabem que a cada dia, a cada amanhecer e a cada anoitecer, o mundo está girando e não está parando. Uhum. Busquem, seres humanos, hoje, a cada amanhecer, pedir discernimento, primeiramente para aquele grande lá de cima, pedir sabedoria e pedir para pôr em prática a sua fé. Que tendo sabedoria, negão, é muito fácil ter fé. Muitos questionam a falta de fé. Não existe falta de fé. O que existe, às vezes, é uma conveniência que foi negada. Às vezes eu venho procurar um Exu para pedir alguma coisa, o Exu fala que não vai dar, já dizem que o Exu é mentiroso. Ou perdem a fé no Exu. Mas o Exu sabe que se der aquilo para aquela pessoa, ela pode usar de maneira errada. Entendi. Precisa medir, né? Negão, vamos dizer assim. Um exemplo, como eu falei para o senhor, Nasci, criei e morri no Brasil. Hoje usam muito armas de fogo. Uma criança com 8 anos, do sexo masculino, um menino, um guri, de 8 anos, e um homem de 20 anos, são seres humanos, não diferem um do outro, a não ser a idade. É. Mas são seres humanos e são homens, normal. Agora o senhor pega e dá uma arma de fogo para um de 8 e dá uma para de 20. O de 8 não sabe o que fazer com ela. Se ele der um tiro e matar alguém, foi inocente. Culpa de quem deu a arma. Agora se der para um de 20, ele sabe o que está fazendo. Assim é o Exu. Ele dá aquilo que a pessoa merece e aquilo que a pessoa vai saber usar no momento. Muitas vezes não adianta lhe dar alguma coisa sabendo que o senhor vai fazer mau proveito ou mau uso daquilo. Diz que não servirá de evolução para mim. Claro, claro. Mas quando as pessoas... O que, que o senhor mais apreciou como pedido de uma pessoa que foi procurar o senhor? Negão, quando uma pessoa vem até a mim, eu tiraria o que eu falo com o senhor. Antes da pessoa continuar, eu já falo. Eu já vou lhe avisar. Quer um amor novo na tua vida? Não sou eu que vou te dar. Quer matar alguém? Não sou eu que vou matar. Quer trabalho? Te dou trabalho. Já aviso, negão. Entendi. O senhor não aceita trabalho para fazer mal para os outros? Não. Aceito sim fazer a justiça. Sim. Em cima de uma injustiça. Há casos, eu não vou citar nomes, que não é conveniente. Claro. De uma pessoa que tinha um terreiro aberto. Mas pelas leis da terra, vamos dizer assim, negão, era um terreiro. É clandestino a palavra. Como vamos dizer no português, fundo de quintal. Uhum. Uma salinha no fundo do quintal com um gazinho, com umas velinhas acesas, a qual muitas vidas foram ajudadas por uma pessoa. Aí chegou uma certa pessoa nesse lugar, pediu o que queria, pra mim, negão. Uhum. Nem pra dona da casa foi, foi pra mim. Eu tava lá girando, pediu pra mim. Me pediu o macho de volta. Eu falei que esse macho não ia devolver. O que eu podia fazer era desmanchar o que fizeram para se separar do macho. Se fosse para ele voltar, que voltasse. Não deu certo, não voltou pro macho, porque o macho não tinha mais amor por ela. Esta nega, por ser detentora de muitas finanças na terra, sendo uma pessoa com muito ouro na terra, achava-se que era melhor que todo mundo. Ela veio, fez uma denúncia, não sei como é que ela fez lá, legal. Ah. E queria fechar este lugar, este estabelecimento religioso. Ai. A dona da casa chegou até mim e pediu tiriri, toma conta pra mim. O senhor acha justo, negão, por um despeito, fechar uma casa a qual muitas vidas eram levantadas? Não, não é justo. Então, negão, só o que eu fiz foi botar à tona quem era essa pessoa que queria fechar o barraco da mulher. Era uma pessoa que tem uma... Ô, negão! Tô ouvindo. É o seu Ramon? Ah. Qual é a profissão daquela nega lá? Qual? Dona Fabiana. Ó, tem nome, negão? É contabilista. Isso é. Essa profissão, negão, entendeu? Ah. Ela tinha poderes de mexer com papéis de várias pessoas, vamos dizer assim. Uhum. Onde ela adulterava números para ganhar benefício para si própria. Ah, onde roubava do próximo. Não. Tem uma pessoa dessa, ladrona, para querer fechar uma casa de religião. Nossa. Só o que eu fiz, negão, foi a mente das pessoas se abrirem e os erros dela virem à tona. Onde hoje ela está num lugar chamado cadeia. Eita. É maldade minha, negão? Não, senhor. Foi o que eu fiz. E o senhor aí também está ensinando a gente uma coisa, né? Que muitas vezes as pessoas gostam de criticar e dizer você está errado ou fulano está errado e eu não gosto e você tem que mudar. Só que, e ela quer que você mude para o mundo ficar melhor. Mas vai ver na vida dela mesmo, tem um monte de coisa que ela mesma podia melhorar e está se ocupando do jardim do outro. Negão, Olha lá. como eu fui vivo, eu sei que uma mão tem 5 dedos. Aponta um dedo para mim, negão, e olha quantos voltam pro senhor. Eita. O telhado de todo mundo é feito de vidro. Então cuidado ao tirar uma pedra no telhado do seu vizinho. Porque o teu também é de vidro. É, então. Então, é isso que o senhor ensina, né? Olha, vamos cuidar da gente, daí a hora que a gente tiver perfeito, daí também nem precisa cuidar dos outros, porque o próprio exemplo já vai ser a força que os outros precisam para se melhorarem. Negão, eu uso essa palavra aqui Olha lá. direto. Eu não sou perfeito. O senhor não é perfeito. Não. Ninguém é perfeito. Sim, é. O mais perfeito de todos que teve como vida na terra, ainda coitado, foi crucificado, negão. Então, quem é um ser humano hoje para julgar alguém? Ou quem é um Exu para julgar outro Exu, ou julgar um ser humano? Nós estamos aqui hoje para ensinar a vocês, humanos da terra, a viver de uma maneira melhor. Entendi. Nossa. Então, a gente tava falamos de um tipo de tiriri Deixa eu ver. que é o das almas, É o da Calumbo, das almas. da Calunga. Deixa eu ver. Mas tem também um Exu Tiriri menino. Isso é, negão. O tiriri menino, negão. Ah. Como é que eu vou dizer assim? Vem quase que numa linha de mirim. Ah. Mas só que nas brincadeiras dele é onde ele faz as grandes magias. Oh. Tem umas terras na terra que nem chamam de tiriri menino. Chama de tiriri. É um dos nomes que se usam pra ele também, é o tiriri. Que na verdade o tiriri menino, neguinho, era pra ser um caboclinho até. Mas por ser muito. Fazer artimanhas, né, negão? Tá girando com o Exu. Porque é um grande auxiliar nosso, negão. É. É mais fácil eu precisar dele do que ele de mim, negão. Nossa. Porque o Tiriri menino, ou até os Exus na linha de Mirim, ou as Pombagira menina, são mais próximos da Umbanda, das caboclas, dos caboclos, até do Preto Velho do que nós, negão. Nossa. Então é mais fácil eu ir até eles pedir um conselho do que eles virem até a mim. Porque eles têm aonde buscar os conselhos deles. Nossa. Então, daí é que eu saiba, tem ainda o tiriri das sete encruzilhadas. São nomenclaturas, negão. Entendi. Eu só especifica um pouco só o campo de atuação, mas em geral vocês trabalham na atuação da abertura de caminhos. Isso é. O tiriri das sete encruzilhadas é como se fosse um Exu das sete encruzilhadas. Isso. Só que vou botar no título de tiriri, porque é o Exu que abre as sete encruzilhadas. É só um título, negão. Entendi. Então, para modo de estudo, eu escrevi uma observação aqui, eu vou ler ela para o senhor, e daí o senhor diz se o senhor concorda, não tem muito a ver. Diz assim, olha, o mistério do Exu Tiriri atua nas sete radiações divinas, da mesma forma que os mistérios sete, sete catacumba, sete caveira, sete encruzilhada, sete aços, sete trevas, sete fogareira, etc. E, portanto, atua vitalizando a ordem e a retidão nos sete sentidos da vida, abrindo os caminhos daqueles que são merecedores dessa dádiva. Podendo, igual o senhor falou lá, realizam curas de todos os males, vindo a combater todas as formas de vingança. Olha lá, que o senhor explicou, né? Isso é. Seu poder é sobre a solidão, esperança, planejamento, meditação e saúde. Então, basicamente, vocês assim têm um campo de atuação muito mais amplo, de repente, que um outro Exu específico. Não que sejam melhores, mas é o um trabalho diferente, né? Vou explicar ao senhor por quê, negão. Ah lá. Só não vou lhe dizer assim, até vou lhe dar, vamos falar assim, lição de casa. Sim. Hoje, na linha de Exu, tem apenas dois Exus que não tem nome comum. Seu pobre tem Exu Caveira, João Caveira, Sete Encruzilhada, o Exu Rei, Exu Brasinha, Exu Mirim e tantos nomes, né, negão? É. Os únicos dois Exus que não são nomes, apenas são união de palavras, é Mar Abô e Ti Siri. Não que sejamos os melhores, não que a nossa linha seja a melhor, não. Mas é uma linha diferente. O senhor já tinha analisado esses dois nomes de Exu, negão? Não. Mar Abô Ti Siri. Não são nomes, é união de palavras. Eu já ouvi falar que o nome Tiriri significa o que tem a palavra da verdade. Agora não sei se é bem isso. Isso é. É assim? Isso é, negão. Tiriri. Três sílabas. Isso. Mar, a, vo. Três sílabas. Unindo-se, formou dois nomes. E são dois nomes que não são, como é que dizer assim, convencionais brasileiros na Umbanda. É verdade. Eu nunca pensei nisso. Tá, e isso reverte no quê, assim? Vocês, assim, estão em qual hierarquia, se for contar os Exus, assim, as hierarquias? Negão, o senhor sabe onde é que fica a maior Calunga? Mar. Exu é. Mar, Abô. O princípio que vem do mar. Ah. É o princípio, é o fim. Tiriri. Vem com a verdade. Gira nas sete encruzilhadas, como o senhor falou. O Tiriri das sete encruzilhadas. É. Toda a mata tem uma encruzilhada. O cruzeiro tem uma encruzilhada. A mata tem encruzilhada. O mar é uma Calunga. O cemitério é uma Calunga. Onde gira nos sete reinos. Entendi. Marabô e Tiriri são dois Exus que atuam numa irradiação ou numa vibração. Não vou dizer que seja mais elevada que demais Exus, negão, porque nós somos soberbos. Mas nós temos muito mais facilidade de chegar a certos lugares que outros Exus não têm. Nossa. Entendi. Hoje me sinto gratificado por ter sido adotado na falange de Tiriri. Mérito meu quando vimos também, negão. Porque tudo que o senhor faz hoje na terra pode não colher hoje, negão. E dizem na terra que o que se planta, que se colhe é mentira. Porque a vida acaba na matéria, mas no espírito permanece. Então muita coisa que hoje o ser humano faz, ele pode não pagar na matéria. Mas no mundo espiritual, ele vai ter que arcar com as consequências. Por um mérito meu, negão, hoje eu fui adotado por uma falange de Tiriri. E por que que o senhor não foi adotado, por exemplo, por uma falange do Exu Veludo? Negão, vou contar uma história para o senhor. Sim. Os Tiriri são muito da verdade. Não gostam da injustiça. Não gostam, vamos dizer assim, da sacanagem. Certo é certo, errado é errado. Nossa. Preto é branco. Não é assim, negão? Sim, senhor. Vou contar um pouco da minha história para o senhor, se o senhor me permitir. Oh, por favor. Nossa. Fui vivo na terra. Minha mãe era uma escrava.